No silêncio da noite ele chorava, um sonho distante que ninguém enxergava. Na batalha diária nunca desistiu, e mesmo no escuro sua fé reluziu. Ele viu o mundo cair, mas ficou de pé. Coração valente, força de quem tem fé. E quem diria que ele ia vencer? Contra a tempestade, aprendeu a viver. Transformou a dor em melodia. Superação, sua maior poesia. Cicatrizes na alma que ninguém notava, mas em cada queda ele se levantava. O brilho no olhar nunca se apagou. Herói anônimo, mas nunca se rendeu. Ele viu o mundo cair, mas ficou de pé. Coração valente, força de quem tem fé. E quem diria que ele ia vencer? Contra a tempestade, aprendeu a viver. Transformou a dor em melodia. Superação, sua maior poesia. E agora o mundo inteiro ouve sua voz, história escrita entre nós. Um filme de coragem e coração, onde herói na sua história não há como esquecer.